0 do Cimal 3-0 do Eco Papa Bravo. Papá, Romeu, Messa Bravo, prossiga. Rosto 06, autorizado para atravessar na intersecção até o Rosto 06. 10, eu posso atravessar na base do Sast? Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, Rosto 06, 6315 decolou o perfil da EL, beleza. Galera 315, contato com a radar da tarde, desculpa para mim, eu vou 360, saída da EL. 360, manda EL, Oxenay, 6315. Porra, viu, o meu 47 Lima, prossiga. Juliette, 6-2-0-1. Reposta o cruzamento através da sugestão, a autorização depende da torre. A forma de uma pessoa que se termina, a autorização do cruzamento da sugestão para o farol da barra. Reposta no farol da barra, acho que o transporte lá para você no mesmo. Como 256, chame o centro Recife, frequência 25, decimal 45, autônomo 2000, decimal 85. 255-2000-5196, obrigado. Decolo da 17, curva direita, corredor axé. 1198 controle, SL 0260 no transponder. Arrumei o Sierra Golf Extra. Alça 06, confia do qual a partir da interseção. Autorizado alinhar. O decolar a partir da interseção. Correção ali, mantenha a cabeça no 0, será autorizado a partir da interseção. Para começar a golfeira, eu mantenho o litoral cor da chá no meu país, que é 09. Alfa. Controle Salvador, uma boa tarde, 3805, transfere Natael. Então, 3805, contato radar, decolagem, sobre a nível de voo 340, saída da El. Ok, 340, autorizando a proa de Motiva, 3805, já. Autorizado Leda, com 3805. Ok, proa de Leda, 3805. 1100 graus, 99. Romeu, Sierra, Golf Oscar, Salão Helicóptero, 12 horas, 9 milhas, no terceiro posto. Gente do tráfego, porém não visual mesmo, Oscar. Olha, Fox 7 Lima, fica atento ao tráfego, 12 horas, 9 milhas, no homo posto, mantendo 1 no meu país. Mapa no Correio do Axé, confirmando? 10. Quer no 10, o Júlio já interrompeu? Está autorizado, está autorizado, meu fã, você... São Paulo da Barra, tem que ser. Pegou a gente 3-4, Júlio já interrompeu. Agora. Última questionamento, Júlio, 1-4-2-5. 1425, Caribe, Chile, Fritax. Para a taxa, o Oceanema é 1-14. 3-3-1-3-3-2-5, Oceanema 3-11. Senhor Salvador, 11-06. 11-06, contato radar decolagem, estuda pela nível de voo 9-0 via Arbor. Sobe para 180 via Arbor, 11-06. O meu esperado está avisado que está ainda com o Inger? Afirmativo, senhora. Inger, vai ser a coordenação, o meu esperado. Alfa Tango Tango, desça para 3 metros e para a modificação das regras. 3 mil, Alfa Tango Tango. Salata, decola da 17, curva direita, corredor axé inicialmente, 1198, controle, acione 5061, o estudante até Romeu. Correto, que o que se encontra aí, pessoas a bordo? Está na tapa e está de decolagem com a trilha em 1895. Está com um tapado a parte direita até o meu. Papa Juliette, Hotel Romeu, na base, para o seu relacionamento, chama o ponto táxi. Patrão de Romeu, quando está acima, passou através de situação, prova do farol de Papá. Passou acima, ficou... Confira de volta com a água fresca, já superou, está com a pressão de 6 horas e 10 milhas. Superado. Fox 7 Lima, chama a torno 8, decimal 95. 2-9-5-4. Oi, Salvador, Papai Romeu, Romeu, Fox 7 Lima. Papai Juliette, Hotel Romeu, autorizado o táxi, reporta na intercessão para ingresso. Vem para o Recife, frequência 25, decimal 1, alterno no 33, decimal 25. 251-3325-3205, boa tarde. Tá, Romeu, Romeu, Fox 7 Lima, repórter da vertical, falou de telefone. Para a vertical, já, o Fox Lima. O senhor 7 passa, prédio direto para o 45, o Fox Lima. Tem ativo, 45 direto, está autorizado. Gente, autorizado o cruzamento do eixo da 0, repórter no 45. Controlado o vento na aeródromo 1 no 0 graus, 1 no 1 no 9. A gente vai reportar. Fala controlado, Fox Lima. Confirma. Uniforme Tango, estacionamento. Autorizado, chama pronto para táxi. Lima, uniforme Tango. Programa 3939 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Natal. 139, 139, 3530 Natal. Ele segue via Alfa no ponte perto da 0, 2 1, 1 95, RH no 0, 1 1 1. 11, 1295, obrigado, trabalho, tenha bom. Contato a radar pessoal, gente, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. Voo 360, direto Leda, tá? 3193. Nirvana seria 265. Ok. Passamos. E de 1 até Serra. Na escuta do controle? Entre. De 1 até Serra, tá uma linha para terminar o LED, serviço radar encerrado, motor nível de voo 065, e chame o controle LED, frequência 120, décima 1. 0, 1. 1106, está autorizado direto para o destino. Muito grato, 1106. Corrigindo, 1106, confirma o apoio da paramátrica. Aguarde. Fechando a MA142, mostrando o número 10 da próxima. Fechando a MA142, autorizado alinhar e decolar. Correção ali, mantém destino 0, fechando a MA142, 709 na pista. Temos um monitor na pista, 2120 com 10. A linha de uma vira no local, minha senhora, passou. Relativo. Pelo conforme seu plano, seu plano é árvore direto mato, voo direto mato. Direto mato, 1-0. Livre decolagem 10, vento 120 graus 10. Decolagem 1, a Juliette, Hotel Romeu, decolado aos 4, chama o controle em 1-1-9-8. Papa José, até Romeu, mantém-se com São José e meu no corredor. Acho que é a próxima fora da barra. Fora da barra, a Romeu. Feliz amanhã, minha da praia. É, corredor Sérgio, para o sul, José, até Romeu. Graças. Alfa, estamos chamando a torre no norte, 19.5. Oi, Gustavo, boa tarde, tá? Serra, você acha que confirma o destino do seu Valença? Serra, você acha que está autorizado a frequência para coordenação para regresso? Hotel de Serra, deixa para o Santos Pérez, que é na gama 09. Então, 3154, deixa para 2010, autorizada a sinal de procedimento LSX6, reposta estabilizada no localizador. 2000, reposta ao localizador LSX6, 3154. para Ilhéu 240, junto cópia. Falando em Ilhéus, 240 autorizado, via alta do plano, Rufo 677, decolada 1-0, primeira curva à direita, saída da El, após Coral, 1-198 controle, 5-146 transponder. Era no 7 correto, chega para o Spec Sulamento. É o cachorro? Chama, Léo, 42. Pode voar? Chama autorizada. Chama, Léo, 42, obrigado. É o Código Sierra, informa 532, essa posição de 11 horas, 3 milhas rumo oeste. Direto Hotel Romil, que é para a fase de leste eterno, informa tráfego a essa posição de 10 horas, 2 milhas, rumo oeste. Vamos 097, essa identificação, autorizada a chegada a bom, segurança para 4, meu pé, Espanagama 091. Hotel Direto Serra, China, 3 no 8, decimal 95. 1-06? Escuta, possível. 06, centro Recife, solicito seu voo direto para Vitória da Conquista. Voo direto, Vitória da Conquista, 1-06. 3193, chame o centro Recife, frequência no 25, decimal 1, no alterno 33, decimal 25. 3193, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, com 9-6, com informação Mike, registro 1-0 na descida. 1-9-6, ação de identificação, voo direto Mari, desça para nível de voo 050, Senegal 09. Voo direto Mari, desce para 050, voo 9-6. Pode voar, tá? Aguarde. Alfa Alfa Tango Tango da Solo Alfa 48, vira próxima à direita, chama Solo 1-2 anos, apenas confirmando inicialmente bate 3. Chama Tango Lima e Uniforme Tango, o tempo papai, aguarda para ingresso. Papai Romeu, hotel Juliette Serra, apenas confirmando, cruzará o sinal da 1-0 e parte na cabeça da 1-7, parada, firma? Afirmativo, já está aqui no farol de Itapuã. Gente, Papai Romeu, hotel Juliette Serra. 34, Salvador Aracaju, 230 mil autorizado, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, Jano, após Jano, Aracaju. 1-98 controle, 5-162 transponder. Jamo Aracaju, 198-5162, voo no 884. Correndo, chega para o Chileque, assinamento. Para reportar, 884. Como que eu tenho agora sim, tá? Essa posição de 5 horas 4 milhas. Autorizado subida até nível de voo 105. Agora sim, tiver que dar uma pergunta. Eu tenho a mesma quando possível, como foi chamado de pronto. Eu vou usar uma 1-2-1. 1-2-1 copiado, direto que eu tenho a mesma. Hotel Juliette Serra, autorizado a girar base da 1-7, aposo. O vento aeródromo 1-0-0 graus, 1-0-9. Reporta no solo contra o Hotel Juliette Serra. Autorizado pouso 1-7, reporta no solo Hotel Juliette Serra. 9-5. 3154. Na 3154, final de 10 milhas, você passa a marcha do externo, baixada travada, quer negar no 0 no 1. Passa a marcha travada, 0 no 1, então 3154. Gol 9,5, ciente do tráfego. Cima da 17, para pouso, autorizado, pouso na pista no 0, tensão 1 no 0 graus, 9 graus. Teve pouso, 9 no 0, 3 1 no 5 4. Azul 4462, dados para identificação, voo na proa de Mari para a chegada a Mari, CNH 1091, abaixo para a descida. Proa de Mari, chegada a Mari, 1091, abaixo para a descida. Pista 0 milha, chame Centro Recife, frequência na 38 decimal 8, até na 26 decimal 0. Pista 0 bem, chama Recife, 288, até na 26. Sinal no 7, porta na cabeceira, pronto. Curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1198 controle, 5154 responder. Autorizado no Leão, 390 conforme o plano, decola da 10 com curva direita, da El, Leda, Irumi. Controle 198 e transponder 5154. Obrigado, chega para o Xbex, pelo menos. Se aqui o Lima gosta de escópia no Pátio 5. Afirma, tio, se aqui o Índia. Gente, o Fox, como é o Fox Lima no Pátio 5, autorizado até a beta, reporta término do táxi. 462, desça para nível de voo 060. 060. Livrou, chama só 1211. 1211, o Lima e o uniforme estão, o livre de decolagem 17, vento no 30 graus, 119. tá ciente, transmídia. É o 3154 na escuta do solo? Na escuta, tá 3154, aqui tem Alfa. Tem Alfa, chinês com Juliette. Então, 3154. Alfa, essa é Juliette, tá certo. Papapá, certo, Índia, ponto 4. Alô, no Galeão, 3280, autorizado, via ângulo do plano, decolando a pistão 1-0, primeira curva à direita. Santa da El, Leda, Irumi. 1198, controle, 5135, transporte. Pode para o ingresso no pátio principal. Fala, boa tarde, Oxalé, 6321, informação Mike. 6321, para Brasília, voz de cópia. Escuta. 154, ingresso Juliette, portão 5. Alto radar da decolagem, suba para a de Luna 80 via Arbor. Luna 80 Arbor, Lima e Tóquio, sabe a direção? Negativa, via Arbor. Ok, Arbor, Sérgio, Lima e Tóquio. Escutando. Tango, Tango, Tango. Uniforme Tango, suba para 2 mil pés, atingir 2 mil pés, será vetorado para liberar a direção. Papá Tango, uniforme Tango, curva esquerda para o 230, ao cruzar nível de voo 120, retoma a navegação na proa de destino. Esquerda 230, quando passar o 120, tomar a proa de destino, Papá Tango, Lima e Quarta. Vai ser. 1966, deixa para 2 mil pés, autorizado a final do segmento LSX-Tour, após estabilizado no localizador, reduz a velocidade para 2109, número 2 na aproximação. 1966, 2 mil pés, 1011, vai iniciar a redução, autorizado LSX-Tour. Azul 4462, deixa para 3 mil pés. 3.4462. 01. Que é o ponto 0-2-2-5-1-1-2-2-2-0-1-3. 38 milhas a oeste do velho senador, serviço radar encerrado. Para serviços de informação alerta, chame Centro Recife. Frequência 28.8-8-9-2-6-0. 28.8-1-2-6-0, certo, agora. Azul 4462, reduz a velocidade para 2-1-0 mais. Resolvendo agora. 14065, poderia que equipe de solo, que a fase da chaveira mais é boa, sua reta guarda, aí o pushback no trem, chama o escutado. Afirmativo, após a passagem do voo, então, está autorizado o curso de 4066. Achei, reporta na fora da barra, não é lógica. Vou 097. 097, seu retorno no 8 decimal 95. 95, é. Escuta na sua equipe. Boa, Elefa. 1198, controle, 5157, transporte. 7, autorizado Brasil, nível 360, via Torre Azul 17, decola para 0, curva direita, Arbó, Elefa, saída. 198 é o controle, 5157 aproximando, contejo 1321, formação Mike, portão 7. Correto, chega com os VEX, pela menos. Ah. graus, 119. Uniforme da LAP7. Ah, uniforme Tango Apoio pro sino? 270. Vou direto pro sino Lima e uniforme Tango. Direto pro sino Brumado Lima e 47, obrigado. 097, 0. É, aqui onde mantém esse, né, Mike? Antes da Lima, estamos usando na sua ingresso na Lima e após o taxi era ver a pista. Aguarde para o pushback, vou no olho do quadro. Aguardando. Lima, após a nossa pista 1 no site, confirmamente o patch 5. Ah, por favor. Ok, a no site, após a primeira esquerda, papai, mega feita ali. Alfa Tango Tango, Lima, após o ingresso no site. Gente, Serra, aqui no cruzado, Lima, você acorda com o solo no 201. Consegue passo, reporte através do 05, no gate 05, certo, Lima? Bruno 097, na sala 03, feliz a direita, chama a sala, no 201. 62. 3000, ali, beleza. Tá mais. Bruno 966. 966, no passo, tá, na bote. Bruno 966. 966, na escuta. Tá brilhando? Ainda não. Vocês estão visual? Estou visual, 966. Aproximação LF, chama a sala, sala 3895. 189, ficou 966, vai descontinuar a aproximação. Qual que é o motivo? A gente não estabilizou na aproximação final. Para 2000 pés, aguarde vetoração pela esquerda para o localizatório acima do leste. 966, 2000 pés, mantendo a prova. Boa tarde, 63 no 4, quem está mais? 3 no 4, acende a indicação, disse mantém ao 050. Cuidado, Mário. 50, 50, 50. Aguarde. Aguarde. Gol 20 no 7, ali mantém a cabeça no 0. Ali mantém, voltou 0 na 7. Passou até um pouquinho de 2000, já tá voltando pra 2000. Pula esquerda pro 360, limite serão 10 milhas na proa. No 9 da meia. Esquerda proa, 360. Fui pro norte, 10 milhas na proa, vou 9 da meia. Vai seguir em breve azul. O número 2 do setor, 659, agora vai ser 7. 18, decimal 95. 18, decimal 95, pregado. É 3 no 4, vou direto, TAP. É 3 no 4. 7, eu fomo tráfico. Arremeteu no momento não no 0, já a 2010. Curva esquerda, setor norte, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 0, 9. Ok, recebido a decolagem, pistão no 0, gol 2, 0, 1 no 7. Sucesso. Trabalhou. Chegou meu ósseo, frequência ali, 1, 2, 3, 4, 5. Oliveira Mari. 60 Mari, já 319. Fazer meia esquerda, 1, corrijo, esquerda 280, permanece verde. Esquerda 280, gol 966. Livre pouso no 1-0, ventou no 1-0 graus, como 0-9, altimetro 1-0 nono. Livre pouso, 4462. 2017, decolado ao 07, controle 1-9, decimal 8, bom gol. 98, 2-0-7, obrigado. 3405. Contato na Terra Decolar, antes de manter 340 após 2000 e Leber. 340 após 2000 e Leber. 4067. 3017, chama o centro Recife, 251, antena 33, decimal 25. 251, 3307, 3017. 314, deixa para 3 mil pesos, altimetro em Salvador, ano 011. 5 contato, roda 6 milhas, não, já estava 2 milhas direto bom para chegar no bom. Chama o Zé Descida. Direto bom, chamará para a Descida. Ana 314, produção, agora sim, Zé. Decolado, áudio no 3, controle 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, boa tarde. Índia decolado na sua disputa, boa tarde. Papapá, se é aquilo Índia, contato vai dar uma decolagem, submissão 380, CPDL. 380, Dael, se é aquilo Índia. Olha pra Dael. Por 2000, Dael. Obrigado. Papapá, precisando do INS, né, 314. Pesado para 2,500. Altímetro no 0 não, está 3,0 bem não. É 3,14. Está 3,192,47? Para 3,10, está 3,192. 3,10, altímetro em salvadura no 0 não. Essa 3,10 está 3,192, no 0 não. Ana 3,14, cumpriu o controle, decida 2,510. Salvador, o gol 1, 9, 6, 6, livrou. 0966, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, gol na 966. Oscar Bravo, na escuta para Nova Autorização. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 3.80. Decolo no 7, curva direita. Perfeito, saída da EL. Lida após Vamotiva. Rota 2-8, obrigado, amanhã. Chamando-se Daniel, lida Motiva. Mike, Oscar, tem um grupo de aeróbico aqui. Desce de Montanha 230, saída Puca. Puca para 230, gol, 1-8-4. Gol, 1-6-2-0, 0-3-3, meu 3, última trem salvador, 1-0, 1-1. Você manda 3, meu 3? Meu irmão. 1011, 100, gol 120. Eu justi 1011, 909. Possível, 3000, 1011, gol 120. Eu tenho no 4, estabilizado. Tem uma chance. Aqui próxima série, antes de chamar a torre, salve a torre, 18, 19, 85, boa. Que guarda a Salvador, Oscar Bravo. Oscar Bravo, muito boa. Tarde, Schneider 63, 1-4, estabilizado, baixar atrasado. Tarde, Schneider 63, 1-4, guarde pista livre. Guarda na pista livre, 63, 1-4. Valença autorizada no meu pé, da coluna 7, curva direita, corredor axé. Antena 0-1-1-2 no transponder, 19-8-0 contra 8. 5 confere, chame Recife 251, alternativa 3325. 3251, 3325, tá, Índia, chame Recife 251, alternativa 3325. Azul 9135, de áudio de vida. 9135, desça para o 040. Para o 040. 0, passo 4. 392 estabilizado. Firmo, tá 3192. 7 aproximação LS, chama a torre Salvador em 1 no 8 de 9. Chama a torre, tá 3192. 720, liga LS, chama estabilizado. 720, chama na estabilidade. 1884, chame o centro Recife, 342545, alternativa 2000.85. 2545, 2085, gol 984, obrigado. Pistão no zero, voo 620. Terra Golfão, fica novo 360, reporte ingressando final no 7. Reportará ingressando final no 7, Golfão. Copiado. Alba 3-1, copiou o controle de Salvador. Afirmativo, copiou, só não copiou a pegada da ponte. Confere, bom, foi posição bom. Alba 3-1, contato com o Rodero agora. 3-4 milhas não, deixe de Salvador. Controle de Salvador, 3-2, ó, deixa informação mais, boa tarde. 17. Sanificação desse mantenho de voo 040, autorizando a chegada a 7. Pode voar na frente de piloto, ó. Certo. Obrigado, piloto. Obrigado. Guardião 06. Entrou o corredor forte a 29 milhas afastado. Foi fácil, cara. Ingressando final do 17, aguardando autorização para pouso. Ingressando final do 17, aguardando autorização para pouso. Gol Franca. Informe a 1-0 milhas de Salvador. Controle roda por jogo da FBI. Positivo decolar da 1-7, vento 1-0-0 graus, como 1 nós. Jogo da palavra na 7-0-8, lugar no 4-0. Azul, 9-1-3-5, passa. 50 para 40. Temo, Ibril, isso para 2010, última transição, Azul 01, no chão estabilizado, Azul 9135. A 25, ajustado para 2000, autorizado aí. Direita, Gol 1, E2A. Ajuste, Gol 1, E3, E7. Direita, 72,45, no ponto de espera, vamos 0, 102,011, 63,74. 40, autorizado com 040, 3217. 40, obrigado. Ana 321, chame Recife em 288, antena 26, decimal 0. 288, 260, né, 321. Papa Uniforme Delta, oficiante, confirma. Direito, posição 02, tá 3192. 02, tá 3192, vamos boa tarde, bom fim de semana. Realmente. Falou Gol no 620, livre a pista. 621, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 612. Pro 620, confirmado? Pro 620, via Alfa, Juliette, portão 612. Possível, Alfa, Juliette, posição 6, Gol no 620. Até quantas milhas vai fechar de Salvador? Delta Oscar Yankee, correto, papel uniforme Delta Oscar Yankee, a 40 milhas de Salvador, com destino a Serra Novembro, Índia, e assim condições visuais, o BN somente mantém o 045, tá, tem algum transponder alocado? Flex 0224, 0224, e mantém o 045, Delta Oscar Yankee.